40 pronti, 4 Boeing 3, 50 de autonomia, Serra, Salvador. Tirame 140, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 10 no 6. Taxa de espera, Índia Alfa, 10 no 6, Chanel, Chanel, 93, seguindo o Chanel, Índia Alfa, ponto de espera 10 Torre, 1186, altímetro 10 no 6. 7, segue o Chanel 93. Um 260, reposta marcadores, segue. Reposta a mínima. Positivo, desce a 2 mil pés nessa proa, intercepta ao final do ILS X-Ray, tá 3896, reposta estabilizado. Reposta lá. Minha 140, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Minha 140, se o senhor alinha e decole sem parada, o vento com centena 13 nós. Duas milhas no 7 km. Km autorizado pouso, visto no 7, vento na centena no 4 nós. Miller, pouso 1.8. Passou o externo, vai estar travado. Bom, 2 minutos. Quilo Romeo Oscar, solo 45, libera direita, bom dia. O Chanel 6140, decolou 45, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, Chanel 6140. Ok, 186, obrigado. Lana chamando controle, confirme. Guardião 05, eu peço condições visuais no farol da barra, Guardião 05, fazer sobrevoo no farol da barra. Chame 140, contato da decolagem, sobe o nível de voo 350, saída Pucara Cajú. 350, Pucara Cajú, Chame 140. Controle, outra 3198, tem sua informação, quilo descendo para o 150, desvio à direita. 3896, prossiga a aproximação e favorei, pista livre. Gente. Mari, quando possível, assuma navegação na Pro de Mari. Ok, na Pro de Mari, 3198, descendo para o 050. Solo 47, direito no 21.9. 219, bom no 270. descida. Autorizaria ou coordenaria uma proa de, petrolina direto? Boa de coordenação. Uno 260. 260, Alfa Juliette, portão 03. Uma centena, o nome é do zero. Ele Viposo, 3896. Dodimar, 3198. 7 da 3198, da sinal 050. 050, 3198. Direito 9, meia, sola 4, 9, direito, 21, decimal 9. Direito 219, tá 3896. Salvador, voo 1732. Voo 732, atende edificação, desce ao nível 060, chegada à malha. Voo 060, na malha, 732, 5283. Sete após Mari. Turno 983, livre decolagem pista 10, vento uma centena, 159. Livre decolagem 10, 123. Iniciando ONU 983. O senhor pode confirmar se realmente na hora de sair o EC3621, que eu estou olhando no meu sistema e não tem nenhum 3621 repetitivo? Considero, vou ver com certeza se é possível. Mantém escuta. Três, decolou 5-2, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, boa tarde, bom final de semana. obrigado, tá, já, tchau. Até. Ocean Air 6140, Centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, muito obrigado. Ocean Air 6140. Antralha Salvador, 1983, Lagoa, cordial, boa tarde. 1983, contato da decolagem, sobre o 400, perfil da Euleda. Da Euleda. Siga. Eu tô ciente, eu tô tentando contato com o centro e ainda não consegui. Você não se preocupa que eu tô tentando contato, quando eu conseguir eu aviso. Continuar na descida, 3198. O controle? 3198, pode descer para 2000? Positivo, 2000 pés, QNH 10 no meio na proa de Duna. Intercepta o final do ILS X-Ray. Temos um tráfego ali aqui, esse pé, sobrevivendo próximo a Duna. É um helicóptero. Estabilizado, 3198. Guardião 05, controle. 738, desce ao 050. 050, após ITAP, desvio 738. Sim, vai voar ITAP, por favor. Escuta. Tive que falar, mas sempre não autorizou. Põe. 18 decimal meia, bom pouso. 18 meia, boa. Salvador 3198, estabilizando no ILS da 190 na visão, copia. Resposta, trem baixa travada, 3198. Cortará. Bono 738, desce a 3000 pés, QNH 190, 16. 3000, 190, 738. Voo 1983. Centro Recife, 1251, secundário 3325, bom voo. Chamada secundária. 133, decimal 25. 125, 1-3325, Recife. Muito obrigado e um bom dia. Bom voo. Obrigado. 8, pista seca, está livre pouso, pista 10, 100 graus, 149. Pouso no 0, 3, 1, 9. Fio controle. Pode descer para 2.000 pés no 718. Afirmativo, 2.000 pés nesta proa, intercepta a final. Gente, vai apagar 718. 738, é ponto estabilizado, informo o tráfego para a exposição do helicóptero a 310, não interfere na sua aproximação. Chama Solo do 3198. O solo foi ao 04. Chama solo agora 12 decimal 9 da 398. 29, boa. 98. Livro, tá na taxi Alfa, na sexta. 3198, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3198. Oi, Salvador. Boa tarde, bom dia. O 1738 na final, baixa e trabalho. 1738, bom dia. Vento 1 no 0 graus, 149, traçado pouso, puxa no 0. 1738. Meia, bom pouso. Meu Deus, 8 meia graus. Salvador ou Guardião? Guardião 05 tá visual com o Boeing na final da 10? Ah, sim, é um visual com o Boeing. O Guardião 05 tá retaguardado do Boeing, interferir com a aproximação do Mendes, autorizado. Final do 4 Pirai, reporta curta final. Sendo autorizado, sem correria retaguarda do Boeing, o SED comparar a conta final do 4 Grau. Gol 1738, solo 09, livre à direita, solo 1209. Guardião 05, vento 110 graus, 149, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, guardião. Alfa Juliette para o 5, 1738. Esperando o solo ao 10, no poste de frequência com a janela do fim. Bom, 270, acendo a edificação, desce ao nível 040, a proa de Bonf, chegada a Bonf. 040, proa de Bonf, o bom 1270. Vem pro controle?